Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada em que podemos aqui nos reunir e refletir sobre um tema muito importante nos nossos dias, sobre cura. O tema da nossa palestra, das nossas reflexões esta noite é: acredite em sua cura. Nesses períodos que nós vivemos, pós-pandemia, e entramos numa nova fase agora, com novas preocupações, não é assim? A questão da saúde física e mental é uma das mais, assim, preocupantes para as pessoas. Porque todos nós passamos, ou os nossos familiares, ou nós mesmos, passamos por esses períodos em que tivemos a nossa saúde comprometida, não é? Quantos estão carregando sequelas, consequências de todo esse processo que faz parte dessa grande transição planetária que nós estamos vivendo? Nós todos estamos num grande e intenso processo de aprendizado, de aferição de valores, quer dizer, de verificar o quanto nós já aprendemos, não só nesta vida, mas nas vidas passadas. Todos nós estamos, nestes dias, amealhando, recolhendo também benefícios, recursos para a nossa evolução, aprendizado. E essa questão de termos fé na nossa possibilidade de cura, ela tem uma grande importância. Há estudos inúmeros, hoje não vamos nos deter tanto na parte científica, mas há muitos estudos no campo da medicina que mostram que uma atitude positiva do indivíduo é decisiva no processo de cura. Há estudo mesmo que diz que até mesmo se o paciente não confiar no tratamento alopático, ou seja, no tratamento que faz uso dessa medicação comum, química, que a gente compra nas farmácias, prescrita pelos médicos, se o paciente não confiar nesse tratamento, tem um fator de influência. Da mesma forma como se uma pessoa acreditar que ela está tomando um medicamento, mas aquilo é um placebo, também o indivíduo pode ter cura. Isso levou a concluir que a disposição interna do indivíduo, o quanto ele acredita, o quanto ele aceita algo, interfere positivamente no organismo. Qual é exatamente esse mecanismo em que os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas atitudes interfere nessa bioquímica celular que produz saúde, ainda não é bem compreendido pela ciência terrena. Mas espiritualmente, isso já é falado há muito tempo. A disposição mental das pessoas interfere sim na sua saúde. E nós temos casos notáveis, já há muitos séculos registrados, do quanto a fé, a confiança, a crença de uma pessoa firmemente pode ser fator decisivo na obtenção de cura. Nesta noite vamos trazer aqui a lembrança de vocês fatos, histórias que talvez vocês já tenham ouvido falar em outras exposições, já tenham ouvido falar em outras palestras, já leram, porque não são casos novos. São casos já conhecidos do mundo ocidental, do mundo cristão há muito tempo, porque são aqueles casos de cura relatados nos evangelhos, de Marcos, João, Mateus e Lucas. Para muitos cristãos, aceitar a existência ou a veracidade desses fatos é um ato simples de fé, sem menosprezar a ideia pura da crença. É um ato em que o indivíduo, apenas pela fé, admite que aquilo aconteceu. Para nós espíritas, nós vamos um pouco além de apenas acreditar. Nós sabemos plenamente que aquelas curas, hoje, como nós vamos trazer aqui a lembrança de vocês, sim, foram possíveis de terem acontecido. Porque os espíritos produziram, desde o século XIX até os nossos dias, inúmeros fenômenos que demonstram-se a existência de um mundo espiritual, que não é apenas fé, não é apenas crença. É fato, é coisas acontecidas. Tanto é que nós temos fatos, não na mesma grandeza, mas fatos análogos aos que aconteceram de curas que Jesus promoveu, que foram produzidas através das curas espirituais. Então, para nós, existem fortíssimas evidências de que aquelas narrativas do Evangelho que nós vamos lembrar hoje são verossímeis, ou seja, são aceitáveis como sendo fatos e não apenas crenças. Na doutrina espírita, nós vamos muito além do que apenas falarmos de crença, e para nós fé é muito além de apenas um ato interno do indivíduo. A fé é uma força poderosíssima que movimenta muito a nosso favor. Daí a importância para nós nesses dias entendermos o quanto o nosso estado interno de confiança, de fé, de certeza nessa intervenção espiritual a nosso favor pode nos beneficiar, pode nos auxiliar no nosso processo de cura. E vamos pensar que não apenas a cura das nossas enfermidades, porque também entendemos no Espiritismo que cura não se resume apenas a ter um corpo saudável. A cura é fundamentalmente um processo de equilíbrio da mente, do indivíduo como um todo, dos seus pensamentos, das suas ideias. Muitos indivíduos conseguem até a cura de uma doença, mas surge outra, e outra, e outra, porque o foco gerador da saúde não foi harmonizado, não foi curado, que é o espírito. Então, nessas narrativas que hoje nós vamos trazer aqui, nessas histórias, nós vamos lembrar fatos e vamos relacionar ao que é possível hoje, presente para todos nós. O primeiro caso que eu quero trazer à memória de vocês é o caso da mulher hemorrágica, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Convém depois que façamos uma revisão desses textos, releiamos essas histórias para a gente se apropriar. Para aqueles que desejarem um estudo dentro da doutrina espírita, nós temos lá no livro A Gênese e os Milagres e o A Gênese e os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, um livro de Allan Kardec, nós temos um capítulo inteiro em que Kardec faz a análise dessas curas, do qual muitas dessas ideias foram retiradas, das quais vou falar hoje. Então, essa leitura, ele traz ali a explicação do ponto de vista espírita, como foi possível essas curas. Então, é interessante fazer esse estudo posteriormente também, para consolidar nosso conhecimento e termos essa convicção mais fortalecida. O caso da mulher hemorrágica, ele é muito interessante. Jesus estava a caminho de realizar uma outra cura. Ele estava indo à casa de Jairo, tinha sido chamado pelo pai aflito, Jairo, para que fosse curar a filha. E em meio a esse deslocamento de Jesus e a multidão cercando ele, uma mulher tentou se aproximar de Jesus. Uma mulher que já há 12 anos tinha uma forte hemorragia, um sangramento permanente. Ela que tinha gasto toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro com tratamentos médicos da época e tudo sem possibilidades de obter cura. E ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes do mestre, eu vou ser curada. E olha que essa mulher, ela teve que vencer a fraqueza física, porque era alguém que estava com hemorragia permanente. Ela teve que vencer o preconceito fortíssimo da época, porque imagine naqueles tempos uma mulher tocar num homem. Ainda mais um mestre, alguém que já era de uma grande reputação. Aquilo podia causar uma confusão. Mas ela pensou que se ela apenas tocasse em Jesus, ela obteria a cura. E ela conseguiu o que ela queria. Quando ela toca em Jesus, o corpo dela se revitaliza. E Jesus estranha a situação e pergunta, quem me tocou? E ele então vai dizer, vai perguntar para os discípulos, eles naquela confusão, muitas pessoas ali cercando, mestre, não tem como saber, tanta gente aqui. E a mulher ficou com medo dessa pergunta de Jesus, por que que ele estava querendo saber quem tocou nele? Ele disse, porque eu sinto a virtude saindo de mim. Em algumas traduções fala de força. Que virtude ou que força era essa? E veja que essa virtude ou força que Jesus está se referindo foi algo que saiu dele sem a vontade dele. Dependeu apenas da vontade da mulher. Ela, ao tocar em Jesus, ela atrai para ela algo que Jesus chamou de virtude ou de força. O que, que seria isso? São esses fluidos vitalizantes que nós trazemos e que mantêm o nosso corpo vivo, é o fluido vital. Peraí, não é o espírito? Sim, o espírito encarnado, para manter o seu corpo em atividade, ele tem um elemento semimaterial que ele absorve e que aquilo mantém o seu corpo. Jesus tinha um potencial de transferência desse fluido extraordinário. Por isso que bastava ele impor as mãos e ele produzia a cura de uma doença quando era conveniente para aquela pessoa. Porque veja, Jesus não curou a multidão assim de pronto. Ele não chegou nas massas e falou, ó, tá todo mundo curado. Eram casos específicos de pessoas que podiam em cada momento serem curadas. Então, neste caso em especial, não dependeu da vontade dele. Dependeu da força mental atrativa daquela mulher em atrair para si algo que ela não sabia o que era, mas que ela queria, que era a cura. Nos nossos dias, temos algo equivalente? Vamos entender que aqui nós temos que perceber que há uma diferença de proporção muito grande. Jesus tinha essa propriedade de transferir fluidos vitalizantes para alguém no grau máximo da humanidade. Hoje, nós temos no mundo inúmeras pessoas que têm essa propriedade, só que num grau ainda muito limitado, muito reduzido. Não se compara àquela potência que Jesus tinha nessa transmissão dessa renovação para as pessoas. Essa força atrativa que aquela mulher exerceu, nós podemos exercer nos nossos dias. E num ato muito simples, ao qual hoje nós iremos participar, que é o momento do passe. No momento do passe, há uma transmissão de fluidos vitais e também fluidos espirituais daquele médium que está ali sendo um emissor. E sabemos que os verdadeiros operadores dessa química fantástica do mundo espiritual são os sábios espíritos que operam o passe. Porque são eles que realmente sabem conduzir todo aquele material, que é de natureza semimaterial, para restabelecer a cura. Mas imagine que nós tenhamos uma atitude oposta à da mulher hemorrágica. Qual que era a atitude dela? De atrair, puxar, trazer para si a cura. Imagine que eu me posicione na hora do passe com uma atitude refratária, de bloqueio, de alguém que tem dúvida, de alguém que não confia, de alguém que acha, ah, esse cara aí tá aí com esse negócio cabão aí, que coisa esquisita, acho que isso aí não funciona, isso aí é crendice. Se eu tiver esse pensamento ali na hora, eu crio como que um bloqueio. Os espíritos podem vencer esse bloqueio se eles quiserem, mas é um trabalho mais difícil. E às vezes a gente atrapalha tanto, com tanta rejeição, que a gente impede o máximo que esse processo poderia dar. Por isso que nos nossos dias temos que ser como essa mulher. Quando nós nos posicionamos ali para receber o passe, temos que ter uma tão profunda confiança de que o plano espiritual vai, independente das imperfeições do médium, independente de a gente gostar dele ou não, independente de a gente achar que ele está apto ou não para aquela tarefa, é uma confiança tão grande que nós temos que ter naquele momento, que aquilo abre em nós toda a nossa disposição espiritual em receber. É aí que a fé para nós passa a ser aplicada no nosso processo de cura, para obtermos o máximo do que nós podemos receber naquele momento. Aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Por isso que se recomenda tanto que na hora da prece pensemos em Jesus. Mas pensar no quê? É pensar nisso, nesse poder de renovação que o Mestre tem em nossas vidas. Do quanto nós queremos criar algo melhor para nós. Do quanto nós desejamos a saúde, para quê? Para aproveitar a vida? Também, mas para poder evoluir, crescer, transcender, para nós podermos desenvolver o nosso potencial e a gente aproveitar bem a existência. Quando a gente pensa em saúde, temos que pensar, para o que eu quero? Para que eu quero a saúde? Com qual finalidade? Eu quero a saúde para despendê-la com o quê? Com realizações fantasiosas, transitórias? Eu quero saúde para demonstrar beleza, para conquistar pessoas e viver um prazer efêmero. Eu quero saúde para trabalhar muito, para ganhar dinheiro. Embora tudo isso tenha o seu papel na vida, e não vamos discutir esse aspecto agora, há algo muito mais importante para o qual nós temos que usar a nossa saúde. É para a realização dessa missão tão sagrada que é a nossa vida. Junto das pessoas que nós amamos, produzindo o bem onde nós estivermos. Essa é a finalidade de pensarmos em ter saúde. De a gente poder estar da melhor forma nesse mundo, também aproveitando as coisas boas que ele possa oferecer. Mas principalmente cumprindo aqui a nossa missão de vida. Aquilo para o qual nós estamos aqui hoje empenhados, comprometidos. E não é muito difícil a gente descobrir o que é. A própria vida já nos mostrou o que é mais importante para todos nós. As pessoas com as quais hoje nós estamos vivendo representam as pessoas mais importantes que a vida nos encaminhou. As tarefas que nós estamos exercendo, por mais humildes que sejam, representam as tarefas mais importantes que nós temos que realizar. Porque o mais importante é o momento que nós estamos vivendo. Ainda que nós tenhamos feito escolhas erradas no passado, que nos conduziram hoje a essa vida que a gente pode, por exemplo, imaginar que não é a ideal, não é dos nossos sonhos, mas se a gente está ainda agindo com honestidade, com acerto, né? Agindo com ética, com integridade, nós estamos no momento que Deus destinou para nós. Ou no momento que nós, em conjunção com a vontade divina, escolhemos. Então nós estamos no momento ideal da nossa vida. Tem gente que passa a vida inteira esperando o grande momento da sua vida e perderam os grandes momentos porque não os viveu integralmente. Não aproveitou o momento integral, aquele momento presente. Então pensemos em saúde nesse sentido e ao buscá-la, vamos trabalhar na compreensão de que nós temos algo maior a realizar do que simplesmente viver a vida. Um outro episódio que nos fala de força, de fé, produzindo a cura, e que traz uma grande importância, é um episódio que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. É o do cego de Betsaida. Uma aldeiazinha ali, que Jesus chegou, e a multidão ali trouxe um homem cego, para que Jesus o curasse. Aquele homem foi trazido pelas pessoas, só que na hora de produzir a cura da sua cegueira, Jesus não quis fazer a cura na frente das outras pessoas. Chamou o homem para fora da aldeia, levou ele para um lugar, e Jesus fez algo que hoje a gente não deve fazer, porque a gente não tem ideia da capacidade que Jesus tinha de mudar a matéria, mas ele pôde fazer isso. Cuspiu na mão dele e passou no olho do cego e impôs as mãos. Jesus tinha um poder mental extraordinário, ele produzia mudanças na estrutura molecular de qualquer substância. Por isso que transformou água em vinho, por isso que pôde caminhar sobre as águas. Ele mexia nas propriedades de uma estrutura que hoje a gente não consegue fazer isso, nem por reações químicas. A gente não consegue essas modificações ainda. Mas ele podia produzir esse fenômeno. Mas o que há de curioso nesse caso, e que hoje é aplicável a uma situação que a gente vive, é que na primeira vez que Jesus então passa a saliva no olho do cego e impõe as mãos e pergunta a ele: "Você está vendo?" O homem respondeu: "Olha, eu estou vendo as pessoas, mas elas parecem árvores." Imagino que a visão desse homem era uma imagem distorcida, de pessoas talvez mais alongadas, os braços representando os galhos. Ele não tinha recobrado a visão plena. Era algo parcial. E aí Jesus, mais uma vez, impõe as mãos sobre ele. Veja que, neste caso, Jesus não restabeleceu a visão dele prontamente. Precisou uma continuidade. Precisou aumentar a intensidade do tratamento. E isso hoje a gente percebe quando a gente busca, por exemplo, um tratamento espiritual para a saúde. E aí a pessoa começa aí as primeiras vezes e ela fala, ah, não senti mudança nenhuma, ou mudei muito pouco. Ela não dá continuidade ao processo. E ela desiste. Por exemplo, é dito que a pessoa precisa passar por um tratamento, isso vale também para o nosso reequilíbrio espiritual, para o nosso reequilíbrio físico. E aí, a pessoa desiste do tratamento. Fala-se para ela, olha, você precisa ir 10 vezes tomar o passe, toda semana. E a pessoa simplesmente foi na primeira, segunda vez, fala, não vi melhora nenhuma. E aí ela para. Ela seria como se fosse esse homem. Não dá continuidade. Viu um primeiro resultado, não acha satisfatório e desiste. Então, ele, se naquele momento que ele viu as pessoas parecendo árvores, ele pensasse, isso aí não vai funcionar, e ele desistisse, ele não continuasse acreditando em Jesus, ele interromperia a possibilidade de recobrar a visão plena. É como nós hoje, quando nós desistimos de nos curar pelas possibilidades que a gente vai encontrando. Isso vale até para a medicina alopática. Tem pessoas que muitas vezes desistem dos tratamentos que o médico prescreve, que seriam até tratamentos que produziriam a cura, mas a pessoa simplesmente não acredita, ela simplesmente desiste. Falta muitas vezes esse empenho de continuar acreditando e continuar confiando. E acreditar, gente, é tão importante que Jesus, ao concluir a cura dele, falou, olha, vai para a sua casa, não volte para a aldeia, e não conte para ninguém que você se curou. Por que será que Jesus teria mandado ele evitar as pessoas, sendo que foram aquelas mesmas pessoas que tinham trazido ele para Jesus curar? Você já se sentiu muitas vezes pelas pessoas que te apoiam, e você empolgado vai fazendo alguma coisa, e depois essas mesmas pessoas te tiram a confiança naquilo que você estava realizando? Essas mesmas pessoas começam a lançar dúvidas, questionamentos, e você se sente ali enfraquecido, desmotivado. Não podemos afirmar categoricamente que a razão foi essa, mas, muito provavelmente, aquele homem ainda precisaria passar por um tempo de consolidar, através da sua fé, da sua confiança, aquela cura que ele obtivera com Jesus. Se ele voltasse para o seu meio, a curiosidade, a dúvida das pessoas, o questionamento. Você deixou ele passar a saliva no seu olho, que coisa esquisita. Muito provavelmente, aquele homem, com a sua descrença, talvez neutralizaria o seu tratamento. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos obtendo de resultados positivos, a gente não deve estar comunicando assim para as pessoas que não são capazes de compreender, que não são capazes de nos apoiar, que não são capazes de nos reforçar a fé e nos incentivar. Porque da mesma forma que a gente desenvolve confiança pelo meio onde a gente vive, a gente também desenvolve descrença pelo meio que a gente vive. E o mundo hoje está farto dessas situações. Jovens não sempre foram sinônimos de esperança, de sonhos. Hoje a gente vê o número de jovens com frases pessimistas, falando de descrença no mundo, na sociedade, na vida, em tudo. Porque o nosso meio, infelizmente, hoje é muito pessimista. Trabalha muito contra as afirmações positivas de vida. Tira das pessoas esperança. E nós, muitas vezes, carregando em nós muita desconfiança, muita descrença, carregando em nós muita dúvida o tempo todo, questionamento o tempo todo, esse descrédito que o meio muitas vezes nos passa sobre pessoas, instituições, sociedades, sobre o mundo, enfraquece nas pessoas a própria fé, a confiança na vida. Por isso que tem pessoas que não se curam mais pela fé, porque há muita descrença, há muito medo, há muito receio. Até quando nós comunicarmos as nossas dúvidas, nós temos que ter cuidado para não semear no coração das pessoas algo destrutivo, que é a falta de fé, que é essa desconfiança em tudo e em todos. E a fé, ela é tão importante que Em outra cura que Jesus produziu numa pessoa, e é conhecido como paralítico de Cafarnaum, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, ele coloca uma das condições que tornou aquele homem, que já estava há muitos anos paralítico, e que era fundamental para que ele obtivesse a cura. Depois que Jesus o cura, ele fala assim: filho, tenha bom ânimo, teus pecados são perdoados. Aquele homem, no processo da enfermidade, da paralisia, ele obtivera a cura porque ele tinha produzido uma mudança nele. Ele tinha aproveitado o estado de limitação, de enfermidade, como parte de um processo daquela cura mais profunda. Ele tinha mudado as suas atitudes. Por isso que Jesus pôde dizer: teus pecados te são perdoados. Não era um simples perdão. Quando Jesus diz para as pessoas que ele curou, para as pessoas que ele mudou a vida, que os pecados são perdoados, é porque essas pessoas, ao passarem pelo sofrimento, elas tinham produzido mudanças no seu modo de ver a vida, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E quando nós passamos por uma enfermidade, por uma doença, uma limitação, ou qualquer problema da vida, nós sempre temos que pensar: o que isso tem a me ensinar sobre mim mesmo? Sobre o que eu preciso mudar? Sobre a pessoa nova que eu preciso ser? Sobre a pessoa que eu tenho que ser diferente até hoje? Muitas pessoas não se libertam do sofrimento e vivem processos repetidos de dor, sofrimento, problemas, porque elas não aprendem nada com as lições da vida. Elas não mudam em nada. Elas, pelo contrário, agravam ainda mais as suas dificuldades. Se doença é uma coisa ruim, se problema é uma coisa ruim, a gente tem que torná-la boa em algum sentido. Qual sentido? Mudando em nós a nossa disposição. Por exemplo, nos momentos que nós nos sentimos fracos, cansados, abatidos, sem energia, caindo aí, nos arrastando, o que isso nos ensina sobre a natureza humana? O quanto o ser humano pode ser, depois de muito forte, se tornar muito fraco? O que isso nos ensina sobre a ideia de solidariedade, de compaixão, de empatia? Que assim como nós passamos essas fases de transição, uma hora estamos super bem, somos super vigorosos, super ativos, capazes de muita coisa, chega uma época da vida que a gente se sente ali acabado. O que isso ensina para nós? Que nós temos que ver as outras pessoas como nós nos sentimos também. Muitas vezes aquelas pessoas que não estão dando o seu melhor, estão assim se arrastando na vida, elas adoeceram, como nós também, e nesses períodos elas não conseguem dar o seu melhor, como a gente não consegue dar o melhor da gente. A doença, ela deveria pelo menos nos ensinar a desenvolver mais empatia pelas outras pessoas. E se a gente considerar que doença não é só um desarranjo em algum órgão, uma alteração em algum órgão, doença é também desequilíbrio na mente, nas emoções do indivíduo. E quantas pessoas nos nossos dias estão passando por uma série de enfermidades mentais? Não é que as pessoas são doentes mentais, como se usava antigamente essa expressão, de maneira muito negativa, pejorativa, né? Hoje, doença mental é a ansiedade, a angústia, a depressão. Esses estados que a gente tem, uma hora a gente está super bem, depois a gente se sente um nada. Quantas pessoas não estão vivendo assim? E quantas pessoas a gente não pode, talvez, estar curando, só sendo um pouco mais pacientes com elas? Entendendo um pouco mais essas pessoas. Entendendo esses estados mentais que as pessoas passaram por todos esses períodos, desses últimos meses, com tantas informações negativas, tantos problemas. O quanto a gente precisa desenvolver de empatia pelas pessoas. Se a gente aprendeu isso estando enfermo, de que pessoas enfermas não podem dar o seu melhor, se a gente aprendeu isso nesse período, a gente cresceu muito, gente. A gente evoluiu de verdade. Se a gente desenvolver em nós esse estado de compreensão, que o ser humano ele é frágil em muitos aspectos da sua vida. E se a gente desenvolve essa capacidade, isso é parte desse grande sentimento chamado amor, que é um processo que nós estamos desenvolvendo até conquistá-lo. Quando se fala amar o próximo, gente, é ter, por exemplo, essa empatia, se colocar no lugar dele. Quer ver uma coisa muito clara hoje em dia? As pessoas falam assim, ó, tá pedindo na rua porque é um vagabundo, porque não quer nada com a vida. Mas não é só isso. Tem muitas pessoas que estão, ah, mas ele é forte, ele podia estar trabalhando. Você nunca teve dias que você acordou e pensou, olha, não quero fazer nada, eu estou aqui querendo me acabar na cama. Aí você vai no médico, fisicamente você não tem nada, mas você não tem disposição. Imagina uma pessoa que acorda de manhã, e não importa se ele é culpado ou não de estar naquela situação, mas ele acorda numa manhã fria, gelada, molhado porque choveu, hostilizado porque as pessoas chamam ele de vagabundo. Ele acorda sem ânimo para a vida. Essa pessoa sozinha, ela sai desse estado? Então a gente precisa começar a ter essa empatia pelas pessoas e começar a reconhecer, da mesma forma que nós sentimos esses estados emocionais que nos paralisam, que nos bloqueiam, inúmeras pessoas estão vivendo assim. E não adianta dizer para a pessoa, ah, você tem tudo na vida, você devia ser mais grato por ter família, por ter casa, por ter carro, por ter emprego. Porque muitas vezes a pessoa não está vendo isso, porque ela está incapaz, ela adoeceu. Então nós precisamos ter empatia nas pessoas, aprender a ter, quando nós passamos por isso. Por isso que de vez em quando, as leis divinas permitem que nós passemos pelos reveses, pelos problemas que nós mesmos criamos. Porque assim a gente desenvolve essa capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. De ver que todos nós estamos adoecidos por muitos fatores. Responsabilidade nossa, porque nós buscamos em outras vidas o desequilíbrio, porque nessa vida nós buscamos também o desequilíbrio muitas vezes, cometemos excessos, buscamos aquilo que não era bom para nós. Mas e daí? Hoje está todo mundo adoecido, então o que nós temos que fazer para nos curar? É termos mais empatia uns pelos outros, reconhecendo que às vezes aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que nos ignorou, não nos cumprimentou, que aquela pessoa que se apresenta às vezes distante, não é que ela tem nada contra nós. Talvez ela está profundamente adoecida. Então se nós temos um pouquinho já de melhoras em nós, vamos tentar fazer algo por essas pessoas. Né? Vamos tentar ser um pouco mais solidários. Isso é a nossa cura também. Porque quando a gente consegue, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos impedimentos, a gente consegue ir além do que é só do nosso interesse, e a gente pensa em alguém, nós estamos progredindo, nós estamos desenvolvendo a nossa potencialidade como espíritos eternos. Estamos desenvolvendo essa grande capacidade de amar e de um dia nos tornarmos espíritos plenos de amor, plenos de caridade. Ninguém vai atingir esse estado de amor puro, pleno, sem ter desenvolvido essas etapas agora. De compaixão, de empatia, de respeito, de aceitação, de tolerância. Todos esses são elementos que vão compor o sentimento maior. E assim vamos nos curando. E outro elemento fundamental para a nossa cura, gente, é o estado de gratidão. É nós sermos gratos por aquilo que nós recebemos. E gratidão não é só escrever lá uma frasezinha bonitinha, gratidão, gratitude, gratiluz. Não é só isso. Não é a gente botar a mãozinha lá numa mensagem e colocar gratidão. É um estado de espírito que a gente tem que ter mesmo. E Jesus falou do quanto a gratidão é importante na nossa cura. Quando ele curou 10 leprosos. Ele estava andando numa aldeia. E quantos que foram lá? Um. Depois que ele curou os 10 leprosos, que hoje nós chamamos de hanseníase, essa doença, só um voltou para agradecer Jesus. E Jesus perguntou assim, não é que Jesus estava à procura da gratidão, não. É que ele queria destacar uma coisa importante nessa situação. Dos 10 que foram curados, só um voltou. E justamente um que era samaritano. Que era, naquela época, considerado como se fosse um herege, um apartado de Israel. Veja, Jesus destacou que aquele que era considerado o errado do ponto de vista religioso, ele era o que tinha tido a capacidade de voltar a Jesus e agradecer. E aí Jesus disse para ele assim, né? Vossa fé vos salvou. Foi o único que ouviu realmente isso. Nesse momento, pôde-se colocar em dúvida se os outros 9 manteriam a cura que tinham obtido com Jesus. Porque só um realmente teve ali consolidada com a afirmação de Jesus que a fé tinha realmente libertado ele. Porque ele tinha esse estado de gratidão. E quantas vezes a gente tem muito a nosso favor e a gente não agradece, a gente não reconhece que aquilo é importante. Então, gratidão é parte do nosso processo de obtenção de cura também. A gente passa longos anos saudável, forte, com vitalidade, realizando 1000 coisas. Quando tem um impedimento físico, uma alteração, um dedinho que precisou engessar e imobilizar, a gente já começa a reclamar da vida, a xingar, a falar que droga tudo isso, não é assim? Logo agora, passei décadas saudável, quando eu passo por uma experiência negativa, a gente já começa a reclamar de tudo, como se não tivesse nunca experimentado a saúde. E a gente deixa de agradecer o bem que já se teve, e a gente deixa de agradecer o bem que nós vamos colher no futuro. Acreditem, há pessoas até que admitem que, se você já tem estado de gratidão pelas coisas futuras, você tem o potencial de atraí-las para você. Se isso pode acontecer ou não, não sei dizer. Mas é fato que a gratidão, ela muda a nossa disposição perante a vida. Reconhecer o bem que nós temos, mesmo que tenha algo que está nos atrapalhando no momento, é fundamental para a gente manter o nosso equilíbrio, para a gente manter a nossa força interior. E aí sim nós teremos sido curados verdadeiramente. Há outros fatos bem interessantes do Evangelho que valem a pena a gente repassar rapidamente sobre eles, mas eu deixo para vocês a tarefa de irem lá no livro A Gênese para ler esse capítulo, que é muito importante, que é muito curioso e muito instrutivo. É o capítulo 15 da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Os outros casos importantes que a gente tem, que também lá Kardec cita, são também o homem da mão seca, a mulher curvada, o paralítico da piscina, que hoje a gente não vai conseguir falar sobre eles, mas eu tenho certeza que na leitura vocês vão encontrar bem. Para a gente poder ir finalizando, eu quero trazer a lembrança de vocês uma mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando a gente fala de cura, sobretudo do ponto de vista aqui espírita, muitas pessoas pensam assim, mas a doença não é uma prova? Não é uma expiação que eu tenho que passar por ela? Só para fazer uma distinção rápida de prova e expiação, prova é a experiência que a gente tem que viver quando está encarnado, que nos ensina algo, enquanto que a expiação é o resultado de um desequilíbrio que a gente causou nesta vida ou no passado. As duas são dificuldades que vêm com o objetivo de nos fazer evoluir. Então, qualquer que seja o sofrimento que a gente tenha, sempre é com o objetivo de nos fazer crescer, sempre. Nunca é para nos derrotar. E é essa mudança de foco que a gente precisa ter quando a gente enfrenta um problema. Um problema não veio para te destruir, ele veio para te fazer crescer. Porque a força, o potencial você tem. Se você não tiver, Deus vai suprir. É isso que a gente precisa guardar dentro de nós, para a gente não se sentir vencido diante das dificuldades. Mas quando a gente fala de cura de doenças, muitas pessoas pensam, ah, não, mas é a minha prova, eu tenho que passar por isso. Existem coisas que a gente pode mudar nas nossas provas. E nessa comunicação dada pelo Espírito João Batista Vianney, o Cura d'Arms, ela está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 20. Ela é muito ilustrativa. E a história desse espírito, Vianney, ela é muito interessante. Eu aconselho que depois pesquisem e leiam, porque ele é um exemplo do quanto a fé muda a vida da pessoa. Mas, muito bem, esse espírito, ele foi evocado numa reunião espírita lá no ano de 1863. E ele ainda conservava muitas das ideias dele da sua última encarnação, padre católico. Mas ele já tinha entendido algo muito importante sobre a possibilidade que a gente tem de se curar, de se renovar. E ele foi evocado justamente para que ele operasse uma cura sobre uma jovem cega que estava presente na reunião. Ele, enquanto encarnado, tinha produzido muitos fenômenos de cura, porque ele era um homem de uma fé muito poderosa. E ele conseguia esse mesmo magnetismo de cura que os grandes médiuns produziam, porque ele era um médium de cura. Bom, Vianney, ele, antes de tentar ajudar aquela moça, ele faz algumas considerações que se tornou essa mensagem que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, mensagem 20. Ele fala assim, olha, eu vou ler só dois trechinhos para nós, para a gente poder refletir e a gente finalizar essas reflexões da noite. Ele fala o seguinte: nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Ele revela nessa frase as suas crenças, né, como um padre católico, mas ele entende que a dor, o sofrimento do corpo é parte de processo de elevação do espírito. E ele entende que tudo tem que estar subordinado à vontade divina. Por isso que ele fala, me curai, né? Mas, se o Senhor acha que eu tenho que passar por isso, que eu passe. Mas que eu me eleve, que eu me cure. E ele prossegue dizendo assim: após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura, que temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Então é esse estado que a gente tem que ter, dessa confiança, dessa fé, e quando a gente pede a cura, não determinar, Deus, me cura, porque você tem que me curar. É o ato da humildade daquele que se submete à vontade divina. Se a gente não puder ser curado, a gente vai ser fortalecido para vencer as nossas enfermidades, as nossas lutas. Para a gente passar por elas da melhor forma possível. Porque não há prece que não seja respondida. Por isso que ele fala que Deus sempre escuta as nossas preces. E ele prossegue mais dizendo para a jovem assim, olha, mais adiante: farei tudo o que me for permitido em teu favor. Então mesmo os espíritos, gente, mesmo eles sabendo que a gente tem provas, expiações, tudo que for possível, eles vão fazer por nós, porque nós podemos mudar num processo de cura, de não precisar concluir todo aquele período de uma enfermidade, podemos. Porque o aproveitamento das experiências da vida, gente, depende sempre de nós, sempre. Não depende do meio externo, não depende da vontade de Deus, não depende das outras pessoas, não depende de nada. Depende de nós. Do quanto nós nos conscientizamos daquelas lições que nós estamos enfrentando. Por isso que diante das dores, das enfermidades, a gente tem que aproveitar ao máximo aquele momento para fazer algumas reformulações em nós, repensar em nós mesmos, atitudes, pensamentos, palavras, como nos conduzimos, o que nós abrigamos em nós. A doença é, sobretudo, um processo de revelação da nossa verdadeira essência, da verdadeira natureza que nós temos. Então, os espíritos, eles tentam o máximo por nós, mesmo sabendo que aquilo é uma prova, porque eles sabem que nós podemos abreviar as nossas provas, dependendo do quanto a gente se esforça nesse sentido. E ele conclui para ela dizendo assim: mas tu, por tua vez, ora, e sobretudo pensa em tudo o que venho de dizer-te. Ou seja, nós precisamos realmente refletir sobre tudo o que nós temos aprendido sobre a vida espiritual, todas essas lições que a gente tem recebido, e a gente utilizar esse conhecimento realmente a nosso favor, produzindo cura de verdade em nós. Nós precisamos continuar acreditando no nosso potencial, na nossa possibilidade, na cura que é possível obter. Se a nossa prova vai terminar mais cedo ou não, não nos cabe no momento que nós estamos buscando essa cura. Temos que desejá-la ardentemente, mas produzir tudo o que essas reflexões dessa noite nos levou a pensar. Do quanto nós precisamos estar comprometidos com um processo de auto-renovação, de auto-reavaliação de quem nós somos, de um processo realmente de mudança de alguma coisa em nós. Se nós não produzirmos algo nas experiências negativas que nós temos, nós estaremos sempre sendo convidados a reviver essas experiências até aprender o que essas lições têm a nos ensinar. Foram essas então as nossas reflexões para esta noite. Que todos possam refletir sobre tudo isso e buscar na prece, na oração, essa força que nós tanto precisamos para vencer as nossas dificuldades. Bom, muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus permaneça com todos.